Todo ato falho é o acaso, todo ato falho é o acaso. A verdade é o fundo da bobagem, pra acertar no alvo, quanto disparate. Esse é o sorriso do gato de Alice, e essa é a peruca pop de Andy Warhol. Quando tu mirastes, eu me ria. Quando tu pensavas, eu dizia. Todo ato falho é o acaso. Todo ato falho.